Estaremos no palco todos ao mesmo tempo, todo o tempo, porém nem todos tocando ao mesmo tempo. Isso, enfim, só vai dar para entender na hora mesmo, mas é meio uma passagem de bastão, assim, com algumas interferências uns nos trabalhos dos outros. Aberto a surpresas também. Todos vamos apresentar nossos próprios trabalhos e parcerias entre nós também.